alternando galeão com 5 horas e 40, Oxinamento 251, autorizado táxi à direita via Índia, até o ponto zero da pista 10. Reporte pronto para decolagem, QNH 10-14. Rubir 14, direita via Índia até o ponto zero, no zero, vai portar pronto, Oxinamento 251. Golf Tango Zulu, autorizado até o portão 2, reporte ao término. Ok, seu Ciente. Oxinamento 251 no ponto de esperada 10, pronto. Oxinamento 251, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 200 graus, 05 nós. Autorizado alinhar e decolada 10, Oxinamento 251. Oxinamento 251, decolado aos 30, chame controle Salvador em 120, decimal 8. Agora com o controle Salvador 108, Oxinamento 251, bom dia. controle Salvador, bom dia, o Xerer 6251, São Paulo. Xerer 651, bom dia, contato radar, suba para o nível de voo 360, após 2000 pés, voe direto Leda. Sente após 2000 pés, proa de Leda, o Xerer 6251. O X-Ray solicita a autorização de rebote do PAC 3 para o PAC Municipal, para o Finger, para a posição número 5. Ciente Oscar November, X-Ray confirme posição do PAC 3. Início do reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Positivo, November X-Ray, ciente, obrigado, mantendo escuta. Azul, Alfa, informe hotel, autorizado até o portão 9, reporte ao término. Controle o Xunar 6251, poderia acolher na proa de Fátima? Aguarde. Aguardo. Xerer 6251, vou em Mótiva. Pro de Mótiva, Xerer 6251, grato. November, X-Ray autorizado até o portão 5, reporte ao término. Positivo, senhor. Obrigado, X-Ray, ciente. Até o portão 5, obrigado. Foi controle Golfo, Santo Sulu, forma um terno de reboque na posição número 2, grato e um bom dia, senhor. Gente, Golfo, Santo Sulu, bom dia. Firmo. Bom dia. Bom dia, Bumbum. Salvador, aqui é o Oscar November XB, estacionado na posição número 5. Obrigado e um bom dia. Oscar November X-Ray, tenha um bom dia. Obrigado. Vai, bom dia, passareiro 2221, na seguinte da Eco. Para barreiras, repetiu. E confirma o horário do plano? Para os 15 da próxima agora. Gente, ele verificar com a sala aí, essa é passareiro? Confirme? Não, matrícula, passareiro. É o Papa Romeu, Papa Delta Charlie, o número do voo é o 2221. Esse passareiro 2221, aguarde coordenação com a sala aí. Escuta. Já siga. O aplicativo que eu tenho aqui no sistema é para as 9 e 13 do Zoom. Você fez alguma DLA ou CHG? Não, negativo. É 8 e 15 do Zoom. Escuta. Como que a repetitiva é para as 9h13 e a companhia fez um CHG para as 8h45. No caso, o plano aparece daqui a uns 14 minutos exatamente, meia hora antes da ativação do plano, que seria as 8h45 do Lula. Aí, no caso, como a gente depende do transponder do centro, assim que tivermos o plano aqui no sistema, a gente chama para a... Sim, tá na guarda, obrigado. Sanar 6225. Sanar 6225, contato radar 63 milhas nordeste do VOR de Salvador. Foi bom, fim para interceptar a chegada bom, foi a ponte para a descida. Ajuste no 0-4. Gente, já no ideal de descida, voando bom, 6225. Oxenai 6225, autorizado descer para 4.000 pés. 4.000 pés, Oxenai 6225. Transformador, bom dia, Gol 9776. Com a informação Eco, passou 190 a 10 milhas para Lagoinha. Gol 9776, via chegada bom, se deixa até o nível de voo 050, ajuste na 094. Chegada bom, se desce no 050, com o 14, Gol 9776. Canal 6225, desça para 2000 pés, sem restrições, ajuste na 04. Autorizado o final do procedimento IRS excluída, pistão na 0, responsabilizado. Na verdade, IRS excluída, são para 2000 pés, 6225. Piso 222, eu não confio? Confia. Autorizado barreiras, nível 160, decola da 10 com a primeira curva à esquerda na saída Momo, transição VATAP. O IC 42 é a primeira aerovia que intercepta, pois conforme outro. Transponde 5034, controle em 120.8. 160 para barreiras, decola da 10, esquerda Momo VATAP. O IC 42 aerovia 5034, 208, está pronto para puxar acionamento. Autorizado 222, no contingimento correto, autorizado feedback acionar reporte táxi. Passará. Passaredo 2221 para o táxi. 63 no TLD, 5 horas, alterna Goiânia. Site 1 no Índia, ponto de espera chama pronto, altímetro 10, 14. Gente, ponto de espera chama pronto. 9776. Com 9776, autorizado esse para 2 mil pés, altímetro 10, 14, aguarde a autorização do procedimento ILS X-Ray da pista 10. 2014, não tinha escuta para autorização, voo 9776. Avisou, 6225. Seu nome é 225, complete o nosso procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118.95. 295, voo 9776, autorizado, final do procedimento ILS X-Ray, da pista 90, reporte autorizado. Autorizado, final do ILS X-Ray, pista 90, reporte estabilizado, 9776 da Gol. Pena 6225, autorizada pouso pista 90, vento 210 graus 059. Tem pouso 90, 6225. Tá pronto, ponto de espera, passaria 2221, sente ler a nave na final. Após o fuso da nave autorizada, NIA e mantém na zero. Após a aeronave, ali e mantém. Pena 225, Solos 24, libere direito, taxi via Alfa, Juliette, até o gate 04. Via Alfa, Juliette, até o 04, Pena 225. Pena 221, autorizado de colapso no 0, vento 220 graus 059. Teve decolagem das 10 anos. E LS 9776 da visual. Voo 9776, complete final do procedimento, emissor Salvador, frequência 1118, decimal 95. 1895, voo 9776. Obrigado, bom dia, até daqui a pouco. E aí, bom pouso.